gritando demorou. Daí em diante a porrada começou. O evento passava das 3 da madrugada. Lá foi todo mundo pra calçada, tremenda mancada. E eles na palma da mão, a gente veio pra ouvir ao Mick Neto, Racionais, MC, Aniceto, Monarco, Gabriel, Pensador, Velha Guarda, que cendeia, candeia, Pagodinho, Vini, Buchecha, Claudinho.